mais preocupado em casa, mais decidido. Muitos drinks, tipos freaks putas, baladeiro nato na farra com frutas. Várias madrugadas, mó marra na Augusta. Diz que vai ficar mais sossegado, mas nunca se ajusta. Quase 30 anos de idade, planos do passado deixados pela metade. Danos causados, despreza conselhos. Só mais uma imagem desfocada, refletindo no espelho. Escolha as cartas desse jogo, encarando a vida como uma prova de fogo. Caminho certo ou duvidoso, devo seguir aonde que não sei mais, mais. Escolha as cartas desse jogo, encarando a vida como uma prova de fogo. Caminho certo ou duvidoso, devo seguir aonde que não sei mais, mais. Se for bom, não ficou à toa. Numa firma entrou, conquistou, fez a boa. Como o tempo voa, ele foi sagaz, batalhou, foi atrás. Hoje em dia tira férias em Samoa. Com sua esposa teve um filho, nem um milho. Marido e pai presente, anda investindo em ações, estudando decisões pra poder se aposentar tranquilamente. Aí, flaga esse imbecil, sem os truta no veneno. Agora que a casa caiu, sem trampo, fudido, caído na lama. Sem perspectiva, deitado na cama. Sem grana, largado, morando de aluguel. Dois filhos com fome, o mano olhando pro céu. É cruel, não cumpriu seu papel, tá sozinho. Optou pelo atalho, se perdeu pelo caminho. Escolha as cartas desse jogo, encarando a vida como uma prova de fogo. Caminho certo ou duvidoso, devo seguir aonde que não sei mais.